pegando fogo. No meu coração está no meu coração. Está pegando fogo. No meu coração está no meu coração. Oh glória, aleluia, Jesus está ao teu lado. Ele está dizendo que tu vais ser renovado. Oh glória, aleluia, Jesus está ao teu lado. Ele está dizendo que tu vais ser batizado. Está pegando fogo no meu coração. Está no meu coração. Está pegando fogo no meu coração. Está no meu coração. Oh glória, aleluia, Jesus está ao teu lado. Ele está dizendo que tu vai ficar curado. Oh glória, aleluia, Jesus está.